Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Olá, meu amado, olá, minha amada, tudo na santa paz aí do outro lado. Pois bem, vamos começando o Gospel Hits de hoje com muitos louvores para você ser abençoado por Deus aí. É só aumentar o volume. Muito prazer, eu sou Xandelle na comunicação a partir de agora, através das emissoras de rádio que estão espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. E vamos começando aqui com participações. O Gustavo Fernandes de Votuporanga, São Paulo, onde fica o nosso estúdio, que ouve através da rádio Votuline, pediu um louvor, mas infelizmente pelo pouco espaço não dá para atender o pedido musical, mas o nosso carinho não pode faltar, está anotado aqui, viu, Gustavo? Atenderemos nos próximos programas. O Valdeci Soares Bonifácio de Miranda, no Mato Grosso do Sul, também fez o seu pedido, vai ficar pendente aqui, viu, irmão? A paz, fique aí com Deus, curtindo o nosso programa. E eu começo com Ricardo Robortella, Nada Pode Me Segurar. Enquanto isso, vai lá no Facebook e procure a nossa fanpage e curta de montão e deixe o seu recado lá. Daqui a pouco tem mais alôs. No ar, Gospel Hits. Hoje eu vivo só pra ti. Maravilha.

seu poder. Gospel Hits. Oh, amada, faz um pedido, teu louvor, querida, tua adoração. Adore o Senhor. Gospel Hits. Aquilo que tu podes me dar, eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer. Louvor é lindo, impactante, edificante. Davi Sasser, Eu Espero em Ti. Teve também a Eixila, Nada Pode Calar um Adorador. E o Anderson Freire, Quebra de Orgulho. Música nova, né? Os louvores que abençoam a sua vida aí do outro lado. Eu sou o Xandelle, muito prazer. Só lembrando que no final do programa tem uma linda mensagem de Deus para o seu coração. Alusão ao Paulo Raymond, na cidade do Rio de Janeiro, ao Daniel Araújo de São Paulo, para Janaína Bueno, ao pastor Lima Júnior, ao Everton de Macapá, para Diaconisa Joana em Milão, lá na Itália, curtindo Gospel Hits, para Cida, lá na cidade de Vicenza, na Itália, que bênção, ao Eliezer Gomes em Londres, Inglaterra, para Deise Ferreira em Guaianazes, São Paulo, e para Nicolás Nicole Martins, Jardim dos Ipês, São Paulo. É o Gospel Hits Sem Fronteiras, viajando pelo Brasil e também pelo exterior. Acesse o nosso site aí, www.redegospelhits.com.br, e deixe o seu recadinho lá em nosso mural. O nosso Facebook é só pesquisar por Rede Gospel Hits, é fanpage, é o sistema de curtir e não adicionar. E o nosso Twitter é @rede_gospelhits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Se é sucesso gospel, rola aqui no Gospel Hits. Olá pra você, obrigado pela companhia, Deus abençoe abundantemente aí, não somente você, mas toda a sua família. E vamos voltando aqui com mais alôs. São muitos alôs hoje, hein? Graças a Deus, muitas participações na semana aí. Vamos lá, para a Karina Bueno, a Priscila Aparecida Silva e ao missionário Mirialdo de Freitas, ambos lá em Atibaia, São Paulo. Para Fernanda Patrício de São Paulo, capital. Ao Alexandro Tavares de Marizópolis, na Paraíba. Também ao Carlos Roberto e ao Carlos Lima de Araxá, Minas Gerais. Ouvintes que curtiram a nossa fanpage. Quem deixou um recado lá foi o locutor e diretor da rádio Last Music, o Diego Freitas, né? Já ia falar Thiago, mas é o Diego Freitas, oferecendo o Gospel Hits a todos os seus ouvintes e também para a Raquel Freitas, para a Viviane e ao Douglas. A paz, irmão e parceiro, né? Outro recadinho aqui é do Fábio Filho, dedicando os nossos louvores para toda a galera abençoada da Rádio Nova Esperança em São Paulo. Mando também para o Josiel Araújo em Caxias, no Maranhão. Bom, daqui a pouco tem mais alôs e eu tenho que acelerar aqui porque realmente, conforme dito, muitas participações. Agora tem adoração e adoradores. Tudo o que eu quero. Gospel Hits. Tudo que eu desejo é Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos. Alvo mais que alegre, alvo mais que alegre, alvo mais que alegre. Se nesse sangue lavado, mais alvo que alegre. Confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente não purificas também, ó Jesus. É, lavas de todo o pecado. Love's amazing grace. Novidade começa aqui. Rei dos reis, aqui estou. Renda a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima. Acima de nós, o universo se formou com a tua voz. O mundo inteiro veio a existir. Louvor aqui com Aline Barros, Pra Sempre Te Adorarei. Ela que faz o maior sucesso não só no Brasil, mas também lá no exterior. Teve uma internacional com Stuart Townsend, Stafford of My Thankful Heart, e também Fernandinho Alves, Mais Que a Neve. É o Gospel Hits em ritmo de fé e alegria no Senhor, né? O Senhor Jeová Todo-Poderoso, aquele que pode contar uma nova história para aqueles que sofrem há tanto tempo. Basta depositar a sua fé no único que pode te salvar. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua audiência. Registrando aqui mais ouvintes do nosso programa que vão lá em nosso fanpage e curtem. Alusão abençoado e no capricho para Joana Schneider Leite, em Cascavel, no Paraná. Para Vilma Evaristo, de Cotia, São Paulo, participando pela primeira vez. Para Maísa Sobradiel, na cidade de Regente Feijó, São Paulo, também, né? Participando pela primeira vez. E para o Valmir Nogueira. Deus abençoe, então, os nossos ouvintes que vêm aumentando aí a cada dia. Participe do Gospel Hits acessando o nosso Facebook, Rede Gospel Hits. É só pesquisar e curtir o nosso fanpage. E o nosso site, redegospelhits.com.br. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Os maiores nomes e os grandes louvores aqui no Gospel Hits em 60 minutos com músicas que transformam vidas. Mais uma vez, convidando você a ficar conosco até o final, porque tem a mensagem bíblica. O Pai daqui a pouquinho vai falar conosco. Aliás, Deus já está falando conosco através dos louvores. Vamos atender agora a pastora Juliana Firmino da Silva, na cidade de Atibaia, São Paulo. Cidade linda, maravilhosa, né? Estamos recebendo hoje muitas participações lá de Atibaia. A Juliana que mandou um recado em nosso Facebook, dizendo que ouve através da Central Gospel FM, que é uma emissora de muitas bênçãos, né? E ela oferece para o pastor Sérgio Pereira, também ao Fábio Galhardi e a todos da Igreja Salva Vidas. Amém. E Deus abençoe abençoe aí o vosso ministério, irmã. Alusão a todos da Last Music, dedicando o Gospel Hits de hoje ao Diego Freitas, a Raquel Paixão, ao Douglas Freitas, ao DJ Lê e a todos os seus ouvintes. Em Roraima, na cidade de Boa Vista, quem nos ouve é o Edilson Carvalho. Em Brasília, quem marca a audiência é o Adriano de Macedo. A Valdinete Oliveira oferece para o esposo Nivaldo Maná de Oliveira, que é uma bênção na vida dela, né? Amém! O Mauro César, em São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Lá nossa audiência também é grande. Ele, que é da Rádio Novo Som FM, pediu pra gente enviar um alô pra Josi, do bairro Buracão, lá naquela cidade. A paz a todos aí, então, né? Vamos curtir aqui o Diante do Trono. Creio! Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Aleluia! Gospel Hits. Creio em um Deus pra quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e o mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se Gospel Hits, só as melhores. Exclusividade na sua rádio. Deus, eu já ouvi tantas canções, Senhor, neste mundo, mas nenhuma é tão sonora quanto a tua presença. Aleluia. Seja o som da canção do meu coração, seja o centro da paixão em minha voz, tua graça. graça e o teu favor me fazem chegar aos teus pés. És a razão do meu amor. O meu prazer é te dar o melhor. O meu prazer é tua casa. O som da cruz é o acesso que tenho ao trono, ao trono, ao trono. Amo de quem me quando me prostro no trono. A música em mim é te adorar e te servir. A música em mim é quando vivo que canto. És o som da minha vida, Jesus. A música em mim. É te dar o melhor. Meu prazer é tua casa. O som da cruz é o acesso que tenho ao trono, ao trono, ao trono. Este louvor é lançamento, e se eu não me engano, tá rolando pela primeira vez aqui no Gospel Hits. Alex e Alex, a música em mim, e teve uma internacional com Jaci Velasquez, Tell Me Again. Últimos alôs aqui antes da mensagem bíblica. Deus abençoe ao Sandro Roberto na cidade de Inácio Monteiro, São Paulo. Ao Levita Wellington Carvalho, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aliás, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ao Felipe Fonseca, também em São Gonçalo. Para Rosana Mendes, Vargem Grande Paulista. Para Tamires Alves, Florianópolis, Santa Catarina. E lá para Maria Cecília, em Feira de Santana, na Bahia. Estes são alguns ouvintes do programa Gospel Hits através da rádio Unção e Vida Web FM Brasil. Galera, o programa está ficando por aqui, mas durante a semana, qualquer dia, qualquer horário, você pode curtir o nosso fanpage, né? Aliás, a nossa fanpage no Facebook. Basta pesquisar aí por Rede Gospel Hits. O nosso site é o www.redegospelhits.com.br. Nosso Twitter, @rede_gospelhits. É muito importante, né? Você participar aqui do nosso programa, porque dá um brilho diferente, é muito mais gostoso estar enviando aí as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Bom, agora vamos com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem bíblica de hoje é: qual é a sua escolha? Vamos lá na passagem de 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, que diz o seguinte: livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Anos atrás, a revista Time publicou a história de um ditador de um remoto país no Oriente Médio. Apesar de aquele lugar ser pequeno e muito pobre, o governante nunca se preocupou com o povo, mas sim com seu próprio bem-estar. Ele estava milionário, era poderoso e, enquanto enriquecia ilicitamente, a camada pobre do país tornava-se mais miserável, carente principalmente de saúde, moradia e educação. Isto é, do básico, né? Depois de muito tempo roubando e esbanjando dinheiro público, esse ditador foi deposto e assassinado. O correspondente da Time definiu assim sua vida para o mundo. Ele desapareceu como uma folha murcha levada pela chuva, deixando uma mancha sombria na história. Rogo a Deus que estas palavras nunca sejam ditas a meu respeito. Na parede do corredor de minha casa havia um quadro onde podíamos ler as seguintes palavras: a vida logo passará, somente o que é realizado para Cristo permanecerá. Esse pensamento tem influenciado a minha vida até hoje. Ló, sobrinho do patriarca Abraão, foi um homem justo e bom. Ele vivia em uma cidade promíscua, degenerada, juntamente com sua esposa e filhas. As pessoas que moravam em Sodoma eram abastadas, tinham muito tempo para se divertir e estavam acostumadas a praticar todo tipo de perversão. Certa ocasião, dois estranhos, que na realidade eram anjos enviados por Deus, hospedaram-se na casa de Ló, e como era de costume na época, estavam sob sua proteção. Algumas dezenas de cidadãos dominados pelo desejo foram até a casa de Ló e, aos gritos, exigiam que eles entregassem os dois homens para seviciá-los sexualmente. Ló, com muito destemor, negou-se a atender o brado da multidão, mesmo colocando em perigo sua vida, a de sua esposa e filhas. Se os anjos não agissem a seu favor de forma milagrosa, eles seriam violentados e, quem sabe, mortos. Deus mostra sua vontade para a nossa vida, mas não nos obriga a cumpri-la. Cabe a nós escolher se viveremos para Ele ou para nós mesmos. Era o que acontecia lá em Sodoma, em Gomorra. Aquele povo vivia para si próprios e não vivia para Deus. Como gostaríamos que as pessoas se lembrassem de nós? Você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor lhe dá para servi-lo? Não? Então aproveite esta oportunidade, porque essa será a passagem de livre acesso para o reino celestial algum dia, que eu creio que será muito em breve, porque Jesus está voltando. Então, que os nossos olhos estejam voltados para a pátria celestial e não para esse mundo. Que façamos a vontade de Deus não a nossa vontade e a vontade desse mundo que jaz no maligno. Esta é a mensagem de Deus para o seu coração. Fique na paz do Rei Jesus e até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.